Cladistã. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de tuas asas. Nem uma peste me matou, nem uma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. Se aperfeiçoou. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Se aperfeiçoou.